da Millie Williamson, do livro A Sedução do Vampiro, Gênero, Ficção e Cultura de Fãs, de Bram Stoker, a Buffy. Ou seja, ela vai cobrir uma época, um período histórico do começo dessa década, né? Ou melhor dizendo, do começo da década passada, porque apesar dos pesares já estamos em 2013. A Buffy é uma coisa um pouquinho mais antiga, né? De uma década anterior já. Claro, para aqueles que têm 20, 22, 23 anos, não parece tanto tempo assim, ou talvez seja uma referência, ah, é alguma coisa da minha infância. Mas a eternidade é uma coisa muito peculiar, muito única, que a gente percebe que quando temos lembranças de 15 anos atrás, de já estar na noite, de 20 anos atrás, também na noite alternativa paulistana, e um pouquinho mais, a gente começa a perguntar o que é tempo, deixa um pouco de lado aquela ideia de imortalidade e começa a se interessar pela atemporalidade, um conceito extremamente interessante para quem deseja explorar tanto o vampirismo na questão da cosmovisão, como também numa questão filosófica. O que é a temporalidade? É aquela sensação, aquela estranha vivência de algo que você não sente o tempo passar, e no entanto já foram uma década, duas, às vezes até mesmo três décadas, e muitas que vão passando, e a sabedoria e as vivências acumuladas vão formando um estoque de bons encontros ou de maus encontros, e uma estranha mixagem de ambos. Então essa questão da atemporalidade é a coisa mais interessante que cada um de vocês poderia explorar na sua vida. O que você está vivendo agora, nesse momento que você está escutando esta edição do Vox Vampírica, aí de trás dos seus olhos, entre os seus ouvidos, enquanto o teu coração bombeia, pulsa continuamente, o que que ele está alimentando, qual o pensamento, qual a sensação que está causando aí, o que que está arranhando aí atrás do seu rosto? Pensou? Sentiu? Quanto tempo isso já está aí, por mais quanto tempo você deseja que isso permaneça? Se você começa a reconhecer, a explorar, a pensar sobre isso, é um momento de espírito da caçada, um momento que você começa a reconhecer algo que está aí em você. E isso é uma caçada, talvez uma das caçadas que mais valem a pena. Então, antes de partirmos para a primeira matéria da noite, eu vou tocar um set musical, na verdade não é um top 3, porque são algumas bandas, mas vou mandar alguns sons que eu encontrei essa semana e fiquei pensando, quando eu abrir o Vox Vampírica na quarta-feira, eu quero começar com eles. E de fundo, antes de entrar esses sons, vocês curtem um pouco de música ritual do budismo tibetano do norte. Preparem-se. Thank you. dark, black Lolita. Came to seduce and to trap, black Lolita. Apples of Eden's trap. I wanna penetrate your lips, your hips, your heart. I wanna do you in the backyard schedule. I wanna love you in your parents' bedroom. You look so innocent, but you're the devil. I am a slave to your love. I am a slave, a slave to your love. I wanna beat inside your chest, your breast, your heart. I wanna crawl under your skin and explode. I wanna pick you up when school is over. You give a helping hand, but you're so evil. I am a slave to your love. Slave to my love, black Lolita. a vestimenta vampiresca, gênero vampiro e o vestuário do céu. Este capítulo da obra A Sedução do Vampiro, Gênero, Ficção e Cultura de Fãs de Bram Stoker, A Buffy, de Milly Williamson, lançado pela editora Madras, é um capítulo que examina relatos de fãs de vampiros sobre o selfie em termos de suas práticas de vestiário ou de vestuário e de como se inspiram no reino do vampiro quanto ao modo de vestir. Ter a aparência ou caracterizar-se como vampiro é uma prática muito disseminada na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, especialmente entre as mulheres, sendo que a caracterização, de forma geral, é comum na cultura de fãs. Entretanto, esse é um aspecto da cultura de fãs associado ao frívolo e ao feminino, além de não receber muita atenção dos estudiosos. Uma das exceções é a análise de Jack Stacy, de 1994, sobre as fãs de estrelas de Hollywood. Stacy examina como as mulheres se inspiram no modo de vestir de suas estrelas favoritas e o impacto disso em seu sentido de self. Nesse capítulo, Milly Williamson toma como alicerce a análise de Stacy sobre o paradoxo e as experiências da feminilidade na produção do self feminino com base no vestuário. Entretanto, muitos estudos acadêmicos, pelo menos até o começo da década, da primeira década do século XXI, muitos estudos acadêmicos sobre a cultura de fãs têm como foco a ficção de fãs e a slash fiction, também conhecida como de caráter erótico e normalmente homossexual. E a Milly propõe que isso possa estar relacionado ao fato de essas atividades e as práticas e disposições acadêmicas terem interesses comuns. Não obstante, Camille Bacon Smith apresentou um estudo sobre a cultura de fãs de ficção científica, o qual demonstra que tal cultura de fãs não considera a caracterização como uma de suas práticas legítimas. Ela comenta que uma convenção particularmente caótica, realizada em 87, teve como resultado uma diminuição drástica no número de atividades aprovadas pelos organizadores dos eventos nas convenções seguintes, em especial as que atraíam os membros jovens e indisciplinados. Os organizadores consideram a convenção um evento para os leitores. Em convenções subsequentes, a caracterização foi desestimulada e não foram mais permitidas atividades tais como jogos e mídia eletrônica. É interessante notar nesse caso que a caracterização está associada à nova mídia e que ambas são consideradas como fornecendo as bases para a desordem. Uma vez mais, isso indica as diferentes disposições entre os fãs e as lutas que resultam dessas diferenças. Na cultura de fãs de vampiro, a caracterização é de maneira geral, mas não exclusivamente uma atividade feminina, que atrai em especial aquelas mulheres que foram excluídas do capital educacional necessário para se dedicar à escrita, atividade essa mais valorizada. Segundo a Milly Williamson, isso se torna complexo na intersecção da cultura de fãs de vampiro com a cena gótica, a qual é primordialmente uma cena musical e de vestuário, e possui membros de ambos os sexos. Eu abro um aspas aqui nesse trecho e a gente pode abordar o seguinte. A Milly, ela está falando especificamente da questão de convenções de ficção científica, da vida. E no momento, na época que ela escreveu, a gente também percebe que ela não tinha muito acesso à questão da subcultura vampírica propriamente dita, como vaza em muitos trechos, em muitos capítulos desse livro. Ou seja, não é uma obra específica sobre subcultura vampírica, né? Tão logo ela não é, ela ainda assim ela fornece pistas e observa algumas coisas interessantes, como o Baile Manok, que foi promovido, inspirado nos romances de Anne Rice, e muitos outros pontos que a gente pode atribuir facilmente à questão do fashionismo. Eu vou lendo aqui para vocês mais um pouco desse capítulo e a gente vai pensando, refletindo e tirando nossas próprias conclusões. Todavia proponho que se caracterizar ou ter a aparência de objeto da cultura de fãs não é uma atividade que possa ser compreendida em profundidade por meio do modelo de Bourdieu de tomada de posição, o qual estrutura o campo cultural. Isso se deve particularmente ao modo inflexível como ele discute a questão do gênero na tomada de posição, sugerindo que nas imposições de gênero são intransponíveis e corporificadas. No livro Dominação Masculino, publicado em 2001, Bourdieu argumenta que as mulheres são objetos de troca entre os homens, com as mulheres atuando ou como representantes de sistemas masculinos de honra da família, ou entre a classe média e a burguesia ocidental, como representantes do capital simbólico por meio do seu papel doméstico. A análise de Bourdieu não consegue explicar os ganhos parciais conquistados pelo movimento feminista e as mudanças que esse gerou no sentido de self da mulher e de seu papel na sociedade. Segundo Terry Lovell, mesmo que se admita que as mulheres coletivamente tenham o status social de objetos, é questionável se as mulheres, coletiva ou exclusivamente, se posicionam como objeto e se, na realidade, é possível posicionar-se como objeto de forma inequívoca. As mulheres não necessariamente aceitam seu papel nem assumem uma identidade feminina de modo inexorável, e os relatos das fãs apresentados a seguir, na obra A Sedução do Vampiro, de Millie Williamson, são a prova disso. Não obstante, Lynn Thomas destaca não ser apenas Bourdieu que luta entre o senso de poder das estruturas sociais, o qual sua análise deve inevitavelmente comunicar, e um compromisso político quanto à importância da ação política individual e coletiva. Ela também sugere que o feminismo apresenta tensões teóricas semelhantes. De fato, parece que a luta entre a questão de ação versus estrutura tem, há muito tempo, sido uma preocupação central, ainda por resolver, dos estudiosos politicamente engajados. Contudo, a explicação de Bourdieu sobre o gênero ignora que a feminilidade é sempre profundamente problemática, uma condição que nunca é abraçada de modo completo e restrito. Em virtude disso, Millie Williamson baseia-se em vários estudos feministas de vestuário e moda, que destacaram o papel contraditório do vestuário nas relações de gênero e classe. Ao valer-se desse trabalho, ela espera dar uma pequena contribuição a essa discussão mediante um exame das contradições das práticas do vestuário de fãs de vampiros. Fãs de vampiros integram, de certa forma, a questão do fashionismo vampírico, mas não compõem a sua totalidade. Fecho aspas. Millie sustenta que o envolvimento de fãs femininas com o vampiro está vinculado a experiências delas na cultura e que o uso do vestuário vampiresco propicia-lhes um modo de lidar com os paradoxos do self. Ela aborda especificamente a dimensão do gênero na experiência do self, a fim de argumentar que as escolhas das fãs de seu vestuário não estão apenas relacionadas a experiências na cultura, mas que são reações específicas à ambivalente categoria da feminilidade. Parte do prazer de se apropriar dos símbolos vampirescos está na criação de um sentido de self como marginalizado, desvinculado do ideal feminino, o qual as fãs descobrem ser impossível de atingir. Será proposto que a autoapresentação das fãs como vampiras é uma resposta específica ao contexto mais amplo de gênero, o qual todas as mulheres enfrentam, mas experienciam e abordam de maneiras distintas. Então a Millie inicia esse capítulo com uma discussão da categoria do feminino e das experiências potenciais que esse status paradoxal pode suscitar. Em seguida examina como as fãs do vampiro articulam a experiência da feminilidade com o desejo de adotar um vestuário vampiresco. A relação entre esses dois pontos será analisada por meio de três temas interrelacionados. Primeiramente, a experiência feminina de não se enquadrar nas ideias sobre as normas femininas. Relacionada a esse tema está a apropriação da imagem vampiresca como meio de criar uma identidade que se sobressaia pela diferença. Tal relação sugere que o processo de se sobressair é mais abrangente que o modelo de tomada de posições descrito por Bourdieu, por causa do modo como é motivado inicialmente, não pela busca por distinção, mas pelas impossíveis contradições enfrentadas pelo self feminino. Em terceiro lugar, ela examina o papel de um uso gótico peculiar do vestuário preto, que tem como base o simbolismo da cor como contestação e antimoda. na construção da identidade. As análises subculturais da escolha do vestuário com frequência teorizaram como forma de rebelião. Entretanto, como destacado por Angela McRobin, em 76, e Bill Osgerby, em 98, a teoria subcultural tem a tendência a apresentar o vestuário como rebelião, como um fenômeno masculino. Nesse capítulo do livro, da obra Sedução do Vampiro, a estudiosa Millie Williamson analisa as manifestações femininas dessa rebelião entre as fãs de vampiros. No próximo bloco, vamos falar então de feminilidade como ambivalência, experienciando um paradoxo. Então não saiam daí que eu vou chamar um bloco duplo musical e eu já volto. We'll be right back. blau, deine Haare mal ich bunt, in gelb und lila, grün und grau. Ich weiß auch, dass das nicht stimmt, aber es sieht doch lustig aus. Ich mach das so, wie's mir gefällt, wenn ich mal ja meine Welt. Da-da-dum, da-da-dum, da-dum, da-dum, da-dum, meine Welt. Da-da-dum, da-dum, da-dum, da-dum, meine Welt. Ich mal ein Auto, das nicht stinkt und keinen überfährt, einen Herrscher, der mal nicht durch die Macht verdirrt. Ich mal einen Baum, den keiner fällt. Ich mal Geld, das keiner zählt. Und dann mal ich noch einen Krieg, in dem keiner jemals stirbt. Ja. Ich mach das so, wie's mir gefällt, denn ich meine ja meine Welt. Nun willst du sagen, dass das grenzenlos naiv ist und dass ich die Welt nicht machen kann, wie's mir beliebt. Und doch träum ich immer noch, dass endlich was geschieht. Und träumen, träumen, träumen darf ich ja wohl noch. Meine Welt. Und die Liebe, die wird rot, und der Hass schwarz wie der Tod. Ich mach das so, wie's mir gefällt, denn ich mein ja meine Welt. Nun wirst du sagen, dass das grenzenlos naiv ist und das você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas noites de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite aqui na Acidic Infection e em formato podcast em voxvampirica.com. Programa independente, autônomo e soberano no ar desde 2010 e em podcast desde 2006. Neste programa de hoje estamos falando sobre a obra Sedução do Vampiro, da estudiosa Millie Williamson, e estamos levantando umas questões bem interessantes, relevantes à questão do fashionismo, embora a autora enfoque essa questão principalmente de uma visão, como eu posso dizer, ela não entra propriamente na subcultura vampírica, ela aborda mais a questão das fãs de vampiro usando roupas, se vestindo e se caracterizando como vampiras, o que elas encontram no vampiro. O próximo trecho que eu irei ler para vocês é Feminilidade como Ambivalência, Experienciando um Paradoxo. E logo depois dele eu vou entrar, a gente vai com uma sequência ininterrupta, um belo bloco musical criado pelo nosso querido Eric Miller Turme, mas já já eu falo dele. Críticos feministas de diversos campos, tais como a sociologia do corpo e a teoria fílmica e do público, sustentam que as experiências femininas no Ocidente são moldadas pela paradoxal categoria da feminilidade. Tanto para Tsilon quanto para Stacey, o paradoxo da feminilidade tem como foco o corpo feminino e produz normas impossíveis e contraditórias vistas pelas mulheres como expectativas culturais. Como Jack e Stacey observa, os ideais femininos são, por definição, impossíveis de ser alcançados, pois são, em princípio, contraditórios, como as concepções da maternidade e desejo sexual. A imagem da mulher é, ao mesmo tempo, ambígua e inalcançável. Stacey sustenta que, convencionalmente, a imagem da feminilidade é apresentada dentro da cultura dominante pela circulação de imagens idealizadas, construídas como desejáveis, mas inatingíveis. Ela observa que o corpo feminino, em especial, com certeza, nunca é bom o suficiente. Para Ifrat Silon, a mulher é uma criatura impossível a quem é dado um espaço e nenhum espaço em absoluto, a quem é oferecida uma posição ao mesmo tempo em que esta lhe é negada, que corporifica algo e seu oposto ao mesmo tempo. Ademais, Silon sustenta que essa ambivalência está centrada na ideia de que a feminilidade é construída como artifício e, em seguida, ridicularizada por não ter autenticidade, o que nos leva a outro paradoxo. A mulher significa beleza, mas não a concretiza. Segundo Tselon, a mulher é colocada como perdedora. Espera-se que ela personifique uma fantasia cultural atemporal, mas ela não é, por natureza, mais atraente que um homem. Sua beleza especial é, quando muito, um estado temporário e requer muito trabalho e esforço para ser mantida. Stacey, Tselon e Joanne Entwistle analisam os diferentes meios usados pelas mulheres para enfrentar tal contradição. Tselon afirma que, como resultado dessa ambivalência, a aparência pessoal passa a definir a posição social das mulheres e influencia a maneira como ela se vê. Ela propõe que as mulheres, ao escolher seu vestuário, têm plena consciência de seu self visível. Tselon sustenta que elas fazem sutis distinções não só quanto à situação, mas também quanto ao público e seu próprio estado de espírito. Elas diferenciam os públicos significativos, cuja opinião importa, daqueles que não são, as situações cômodas das incômodas, sendo bem cuidadosas e conscienciosas quanto ao que vestir nesse caso. Em outras palavras, as mulheres preocupam-se quanto a não estarem vestidas apropriadamente, pois são levadas a ter consciência de sua aparência. Tselon argumenta, portanto, que a sensação de estar visível, exposta, observada ou à mostra parece estar internalizada em sua autoconcepção. Entwistle também argumenta que a escolha da vestimenta é uma atividade social que não pode ser separada tanto das microexperiências individuais de escolha do vestuário como dos macroprocessos sociais. ela propõe que a consciência da aparência do corpo é vinculada ao gênero e que as mulheres, mais do que os homens, consideram seu corpo um objeto para ser visto. Entwistle sugere que é provável que as mulheres tenham de ser mais cuidadosas sobre como aparecem em público do que os homens, e ela apresenta como exemplo as profissionais que tiram seu blazer apenas quando estão na privacidade de seu escritório, a fim de evitar olhares sexuais dos homens. Com base no trabalho de Goffman, Entwistle destaca a relação entre situação, vestuário e ordem moral. Ela sustenta, assim como Tselon, que quando não estamos vestidas de modo apropriado, nos sentimos vulneráveis e constrangidas. Entretanto, isso não é apenas um fiasco pessoal, mas implica vergonha de não conseguir seguir os padrões exigidos pela ordem moral do espaço social. Entwistle também é da opinião de que as mulheres internalizam normas e padrões específicos de vestuário. O estudo de Stacey tem como objeto as mulheres e as atrizes hollywoodianas que elas idolatram, a fim de analisar como as mulheres negociam a semelhança e a dissemelhança entre o self e o self ideal por meio da imagem de sua estrela favorita. Ela afirma que, dado que o ideal desejado está em constante mudança em virtude das novas tendências da moda, e o ideal feminino nunca é, na realidade, atingido plenamente, um está sempre em contradição com o outro. Stacey também propõe que as inseguranças femininas quanto a conseguir um corpo perfeito são uma aposta razoavelmente segura para a infindável reprodução de produtos destinados ao aprimoramento feminino. Ela sustenta que as fãs das atrizes de Hollywood tentam preencher a lacuna entre o self e o outro feminino desejado por meio do consumo de produtos para o aperfeiçoamento do corpo feminino, associados a determinadas estrelas de Hollywood. Cada uma dessas estudiosas enfatizou a relação entre o vestuário feminino, a busca do aperfeiçoamento do corpo feminino e os discursos culturais do feminino, a qual estrutura a experiência e o sentido de self da mulher. Tselon e Stacey destacam, em particular, a natureza paradoxal dos discursos culturais sobre a feminilidade. Com base nessas análises, será proposto que a identidade criada pelas fãs de vampiros podem também ser compreendida como uma reação ao paradoxo da feminilidade, embora seja uma reação específica e, como Entwistle observa, particularizada. Millie Wilson propõe que as fãs simpatizam com a cena do vampiro, o pathos de estar preso a circunstâncias além do seu controle, forçado a ser marginalizado. O próximo segmento examinará como as mulheres relacionam a cena do não pertencimento do vampiro aos seus próprios sentimentos de não se enquadrarem às normas de feminilidade expressas pela aparência e o vestuário. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco. Agora, nos próximos 40 minutos, eu quero ter o prazer de convidar vocês para curtirem o debut, né? O debut, a estreia do artista plástico Eric Miller Turn, mostrando um DJ set que ele esteve lapidando. Ele esteve lapidando nos dias que antecederam essa edição do Vox Vampírica. Ele veio preparando um trabalho bem bacana, um trabalho realmente legal, e eu tenho agora o prazer de compartilhar esse trabalho aqui com vocês, o que é uma coisa que eu me sinto bastante orgulhoso, né? O Yves Morgan, o DJ Yves Morgan e muitos outros DJs da cena paulista, né? Na verdade não são tão muitos assim, né? Eu tenho a minha amada senhorita Chandra Sarrasra, o meu irmãozão Yves e mais alguns outros, né? Que aprenderam alguma coisa sobre discotecar, como mexer naqueles aparelhos, no mixer, no CDJs comigo, e são caras que foram se desenvolvendo com o passar do tempo e que me enchem de orgulho até hoje quando eu vejo esse pessoal na ativa mostrando seus trabalhos na noite alternativa aqui de São Paulo. É uma vivência bem legal, claro, né? Todos eles também tiveram, batalharam, batalham muito pelos seus espaços, tiveram, alguns fizeram cursos, outros se aprimoraram, aprenderam com muitos outros DJs também, mas eu lembro de alguns ali no comecinho, quando eu mostrei para eles como operar, que é toda aquela aparelhagem. E por que eu faço isso? Porque eu também tive duas pessoas que me auxiliaram muito lá no começo, lá nos meus primórdios, entre 1998 e 1999, quando eu comecei a me arriscar a fazer as vezes de DJ, tive o meu início. Um deles era um cara lá no antigo Madame Satã. Quer dizer, eu sempre me confundo agora com os nomes, mas já era Madame Satã, sim. Foi lá no Madame Satã, eu acho que o nome dele era Rodrigo, ele cuidava da chapelaria e passava sons nas noites de quinta e de sexta-feira da casa. E lá foi o lugar que eu discotequei pela primeira vez em um evento que eu produzi lá em 2000, mais ou menos em 2000. E um pouco depois disso teve um outro cara, um outro DJ, produtor do projeto Nephilim, que é o Ednei Nephilim, que na época era carinhosamente apelidado de Gordo Nephilim. Um cara sensacional que foi um dos caras que mais me ensinou sobre essa arte, sobre como operar o equipamento, como escolher músicas, e eu tenho um carinho muito grande, embora eu raramente possa ter o prazer de encontrar ele. A última vez que eu vi, acho que já fazem quase 2 anos, foi num evento que eu discotequei na Confraria São Pedro, ele também estava lá. Foi muito legal reencontrar esse cara, contar um pouco das experiências de mais de uma década fazendo isso. Foi uma coisa bem marcante. Então, né, acho que sem mais delongas, é melhor a gente falar um pouquinho dessa estreia, desse cara que vai hoje, vai apresentar seu trabalho aqui no Vox Vampírica, né? Rezam as lendas que nosso programa tem pelo menos uma audiência fixa de mais de 400 pessoas nas noites das quartas-feiras. E ainda no formato podcast, que agora a gente voltou a compartilhar os podcasts, ele tem também uma quantidade de ouvintes e de downloads bem grande, né? E vamos então falar. O Eric Miller Turm começou desde criança a desenhar, influenciado pelas histórias em quadrinhos da Marvel e DC Comics e pelos desenhos animados que assistia na televisão. Ao mesmo tempo, sempre teve contato com as artes plásticas, cinema e a música clássica devido às origens culturais da sua família. Ao entrar em contato com o estilo do rock, do rock and roll, ele se identificou de imediato com o movimento, seguindo naturalmente para o heavy metal, tendo bandas como AC/DC, Kiss e Black Sabbath como as primeiras a estender seu gosto pela música pesada, temas macabros e cultura underground. A partir daí, ele teve também contato, principalmente no campo das artes, com os trabalhos de Bill Sienkiewicz, Dave McKean e muitos outros. E principalmente na questão da música underground, ele tem um gosto muito apurado, que procura suas referências nos anos 80 e no que a gente chama genericamente de Gothic Classics. E eu acho que eu já falei demais, eu convido vocês a conhecerem o trabalho agora do Eric e já a gente fala um pouquinho mais sobre fashionismo vamp. Não saiam daí.

Mr. Basag is gonna run to break it. I'm searching, searching, faster with the reflex. Scary, it's scary, but I don't need any help. Wasted, wasted, the only hope truth's hell. Every day I execute myself. Here as a dead soldier, I'm in my lonely days. Losing my identity through my fingers, but getting the self stays. I'm searching, searching, wrestling with a reflex. Scary, scary, but I don't need any help. Wasting, wasting, the only hope is real self. Every day I execute myself. Going for me, I won't be back soon. The same side the art class make it to. Knowing for me, I want it back soon. It's always dark and before now time for. Enduring and great today is the first day of her last days. Hope you won't mind if I hit the face. I guess we'll be rough to break it. Searching, searching, pencil in the reflex. Scary, it's scary, but I don't need any help. Wasted, wasted, the only hope is real self. Every day I execute myself. Knowing for me I won't be back soon. The sand side the hourglass make it do. Knowing for me I won't be back soon. It's always like that fun, I'm trying to groove. the apple of my eye. It wasn't long ago, gone out, you've been set free. Another mother saw you be poisoned in smile. I see you slither away with a skin in your tail, your flickering tongue and your rattling scales like a real. erwarte, dass die Zeit verrinnt. Denn ich will dich wiedersehen. Warte, dass die Nacht beginnt. Ich kann dir nicht widerstehen. Ich weiß, du bist allein. Denn ich kann dich spüren. Uns kann nichts mehr. Niemand außer mir weiß, was du fühlst. Ich lass dich nie mehr. Niemand außer mir weiß, was du willst. Ich lass dich nie mehr. Niemand außer mir weiß, wer du bist. Ich lass dich nie mehr. Tauche in die Sommernacht. Nehme deine Fährte auf. Noch bevor der Sturm erwacht. Nimm das Schicksal seinen Lauf. Ich weiß, du bist allein. Denn ich kann dich spüren. Uns kann nichts mehr. Niemand außer mir weiß, was du fühlst. Ich lass dich nie. E este foi o sensacional DJ set de estreia do Eric Miller Turme, que talvez fique conhecido ainda como DJ Sombrios pela Noite Alternativa. Meus parabéns, Eric, eu já tinha escutado anteriormente, mas foi uma experiência sensorial e musical fantástica curtir o teu DJ set aqui no Vox Vampírica. Agora está dando 00:30, o horário de término do programa, e eu vou adiar essa matéria sobre fashionismo vampírico para próximas edições do Vox Vampírica. Mas eu já adianto a todos vocês que na próxima semana teremos uma entrevista, teremos nosso primeiro entrevistado aqui no Vox Vampírica, o historiador Arturo Branco, autor de A Origem de Drácula, recém-lançado pela editora Madras. E, bem, vai ser uma entrevista tanto que vai ser a pauta principal do programa. E de agora em diante também teremos um DJ especialmente convidado para a próxima quarta-feira, que eu vou manter mistério, então fiquem de olho em redvamp.com, que vocês vão descobrir logo logo quem é o nosso próximo DJ convidado. Ou será uma DJ convidada? Quem será? Mas a minha certeza é que o entrevistado será o historiador Arturo Branco, e vamos falar nessa entrevista sobre As Origens de Drácula, seu livro recém-lançado pela Madras. Vamos falar do Drácula histórico, do Vlad Tepes. Aprendi a pronunciar com ele, com o Arturo Branco, que viveu algum tempo lá na própria Romênia e fez uma pesquisa de campo maravilhosa sobre o grande Conde Drácula. Também vamos falar do Drácula da literatura e ainda do Drácula da cultura pop. Então não percam o Vox Vampírica em nova fase, em novo site, mas sempre, para sempre, aqui na acidicinfection.com e no formato podcast em voxvampirica.com. Entrego agora a cada um de vocês ao abraço deletério dela, a grande senhora de coroa de papoulas, do longo e aveludado manto negro da noite, que com seu abraço deletério e longos braços marmóreos, recebe a cada um de vocês, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, tenham feito o que quer que tenham feito. Espero vocês nesse sábado 17 de agosto, na loja Fake No More, no terceiro andar da Galeria do Rock, para o encontro do Tarô dos Vampiros. Não esqueçam de trazer o seu 1 kg de ração de cão ou de gato, que eu e o meu queridíssimo amigo Christian Rossoy iremos doar para instituições e cuidadores de animais abandonados. Olha que legal. Então é isso. Eu espero vocês no sábado 17 de agosto na loja Fake No More. À noite, no sábado 17 de agosto, tem ainda o evento Santo Sepulcro lá no Madame Satã. E não percam toda sexta-feira e todo sábado no Poison Bar e Balada, na rua Morato Coelho 651, o melhor do pop e do rock dos anos 80, 90 e do século 21, com as maravilhosas discotecagens do DJ Demo, do antigo Nias, e DJ residente do Fantasy. Então não percam toda quinta e sexta-feira e feriados na rua Morato Coelho 651, o Poison Bar e Balada, o lar oficial dos vampiros de São Paulo. É isso, meus queridos. Até o encontro do Tarô dos Vampiros na loja Fake No More a partir das 14 horas deste sábado. Terceiro andar da Galeria do Rock, loja 451. Espero vocês. Até a próxima. And said, let's have some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. But I couldn't find my feet.